Esquadrão 4. Está no posto militar para o acionar. Ok, está ali acionar e chama o táxi. Torre 35447 para ingresso na 10. Autorizado, alinhar e decolar vento 100 graus, 1 ciclões. Autorizado, alinhar e decolar 35447. Confirma, esquerda 260. Não tem nenhuma proa à direita? O T32 no meio? A direita não dá, Sereta. Tá um CB enorme. Vai ser somente 10 milhas nessa proa. Gente, após desvio, vou a trote. O correção, Momo, T32 no meio. Acima por causa de desvio, vou a Momo, T32 no meio. Trip 5595, 2000 pés, ajuste a 0-1-1. 2000 pés, 0-1-1, 5595. Sem restrição, Trip 5595. Direto sem restrições, 5595. Reportado o Gomes, 039, no ponto de para. 039, autorizado, ali, mantenho. Ali, mantenho, Gomes, 039. 447 decola aos 41, controle 20, decimal 8. Trip 5447 decola aos 41, controle 208. 208, Trip 5447. Controle Trip 5447. Salvador, Trip 5447. Trip 5447, contato radar 200, você dá Momo. Tá retornando a rota na proa de Momo, tá 32 no mesmo. Gente, Trip 5595 está livre, aliás. Livre, aliás, 5595. Voemoma da presente. Tá presente Momo, Trip 5447. TAM 3296, Recife, 2545, 12685, bom voo. 2545, 12845, né? Afirmativo. Obrigado. Vento 100 graus, 15 nós. Quem puder empregar a razão máxima na subida possível, vai ajudar na saída. Afirmativo, vamos 039, tá livre de nós. Trip 5447, um desvio pequeno e desvio à esquerda por causa de formação, senhora, bem à frente. Sete. decola aos 45, controle 1 ou 20, decima 8. Decola 45, controle 208. 9, contato radar, mantenha pro até 4000, apoia de esquerda, voa Momo. Nice. Estabilizado? 5595 estabilizado. Torre 1895. 1895, 5595. Controle Salvador, Cordial, boa tarde. Para Quebec, descida para 190, 6320 hoje. 36320, identifica a chegada. Aman, desça para 4000 pés, ajuste na 09. 4000, 6320. O trip 5447, mas quantas milhas você desviou? Direto. Oi, Salvador, boa tarde, eu tô 3193, não pode ser a pronto. Gente, mantém a posição. Mantendo a posição, 3193. Desça até o 050. 050 é autorizado, né? 320. Confere. 5447 tem condições de voar Momo, manda presente? Já está pronto, Momo, senhora. Trip 5447. Sente. Mantém 4000 ainda, senhora? Ainda, aguarde. Salvador, bom dia, boa noite, 06, ponto 0 como número 2. Gente, mantenha a posição. 275, aqui limita as formações. Livre de desvios, estamos coordenando o front, front pro gol 9039. Repórtara. É, 447? Não, escuta, 5447. 039? Afirmativo, o Gol 039 tem condições de voo fletida, presente? Afirmativo. Está presente, autorizado frote para o Gol 039. Sexta frote, 039. Autorizado ali, Mateus 09. Autorizado ali, Mateus 09, está 3093. Trip 5447? Para Bahia, trip 5447. Apoio Delta, presente? 298 para Bahia, trip 5447, está presente. Está livre, ascensão 200, trip 5447. Livre, ascensão para 200, trip 5447, todo de Barreiras. Solo aos 49, direita 1, 2, 1, décima 1, solo. Direita 1, 2, 1, 1, 5595. Solicito agora um mantel pro 45, a fim de vetar formações no 039. Sente no 039, reporte reaproando frote. Aqui, botar. Salvador, o Força Aérea 2404 estacionado no pátio militar para o início do táxi. Quem confirma o POB? 28. E 28, a bordo está livre o táxi. Chame para o cruzamento da pistola 0. Confirme também, por favor, autonomia alternativa. Afirmativo, tá alternando com 15 Campinas com 4,30 de autonomia. Ok, chama para cruzamento da pista no zero. Chamará. Livre LR, Mateu 806. Ali, Mateu 806. Papatango, Eco, Zulu 90, transporta ali enfermo? Gente, na proa do farol da barra, o Eco, Zulu 90, já na ideia de descida? Controle 1 no 20, decimal 8. 208, uma boa tarde, decimal 6. Aeromia, quando pronto, livre decolar, vento 100 graus, 139. Decolagem, boa noite, aeromia. 39, mas quantas milhas de viu? Salvador, vou descontar, passaria 2202, quanto será no zero? Ok, observe a corrida da aeronave, gol Varig, após ela, ali mantém. Ok, após, a rolagem do Varig, ali mantém. Gente, antes do novembro, ciente da velocidade 170 na descida. Salvador, uma boa tarde, tá 3193, cruza 2500 na Dael. Então, 3193, contato radar, 360, saída Dael. Sandel, tá 3193, quando é a possibilidade para a Proje Bridge? Autorizado Leda, portanto, 3193. Então, pronto, Leda, então, obrigado, 393. Aprovado, prontinho, no 039. Quente. Motor de Salvador, boa tarde, Papatango, Lima, Quebec, Eco. Lima, Quebec, Eco. Na escuta do controle, mantendo 180, tá, já tá direto por seguro? Negativo, cara, tá mantendo o guardão fazendo desvio à esquerda, pra evitar a formação, já pode manter o eixo da Golf 57. 5-2, controle 1 no 20, decimal 8. 208 no 806, boa tarde. Eu vou poder coordenar a senhora juntamente com o centro, eu vou direto por seguro? Aguarde. 1039 confirmando, restrição 350, chama Recife agora 12545, 12685, 1039. 2545, 2685, Recife 350, 039. Controle Salvador no 806, Puca, boa tarde. Gol no 806, contato radar 230, saída Puca. 230, no 806. Xana 6320, estabilizou? Tá no curso da localizadora, 320, visão. Torre 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador 6320, 2000 externo. 6320. Cheque trem e autorizado pouso. Pista 10, o vento 100 graus, 15 nós. Autorizado pouso na 106320. Passaria do 2262, decolou 54, controle 1 no 20, decima 8. 208, boa. Boa tarde, passaria do 2262, perfil arbor, transfere. Passaria 2262. Contato radar 180, sai da água. Tem condições de cumprir a restrição superior da água? Negativo. Afirmativo? Negativo. Ah, seria a restrição de usar o nível 100 antes de 15 milhas? Afirmo. Negativo. Se tiver condições de cumprir a centena 15 milhas, suba sem restrição. Não temos, devido à performance da aeronave. Então não terá condições de cumprir uma centena até 15 milhas. Negativo. Então mantenha a subida para 4 mil, passarei 2262. Ok, restrito a 4 mil, 2262. Azul 4116, identifica a chegada, Mari, desce até o 050. 050 na Mari, Azul 4116. November? O senhor está mantendo 170 na descida? Tem condições de incrementar na descida? Afirma. Número 2262 está livre da restrição, sul para 180. Ok, subiu direto no 80, 2262. 320, solo 56, direita 1211, solo. 1219, solo 6320, da 8. Isso é 1211 hoje, ok? 1211. 1211. Decolagem 924, vento 100 graus, 159. Livre decolagem, 924. Paulo Salvador 6320, Libró. Firme. Checo. Não se escuta. Dá presente autorizado direto por seguro. Por seguro, você quer entrar. Azul 4116, reduza para 2109. 2109, reduzindo para 4116. Zona 93, Recife, 1215133325. 2513325, tá 3193, uma boa tarde. 1806, inicialmente, estuda restrito por 170. 1970, aceita final, 1806. 170 como final? Abrimos. Gente, inicialmente restrito, agora aguarde a autorização de Recife como 170 final. Sim. Gente, autorizado ali, manter. Ali, manter 1903, 805. 924, decola 59, controle 1208. 208, vou 924, obrigado. IP 5447, chama Recife 2545-2685. 2545-2685. Controle 90, eu vou direto pro do farol de Itapuã, mantendo a velocidade na descida. Salvador, voo 924. Voo 924, contato radar 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 924. 2404, ponto de espera, 1-0. A autorizado a alinhar e manter o 2404. 04 aqui. Uno 806 autorizado, 170 como nível final. 170, eu solicito para o de Aracaju, se possível. Coordenem diretamente com o mesmo, na frequência 2545, 2685, Uno 806. 2645, obrigado. Bateria 2262, inicialmente o Vuelefa da presente. Sim, vou da Lefa, 2262. Aguardando direto de China. 600, controle 1208. 208, obrigado, 3205. Autorizaria voar a Caju direto, 924? O 924 mantém a chegar a saída, aguarde direto na Caju. É. Controle Salvador, boa tarde, 3805, saída da Euleda. 3805, contato radar, 340, saída da El. 340, direto, então, 3805. A possibilidade da presente voar a posição Leda, então, 3805? Gente, aguarde. Aguarde. Igual no 924, solicita, é, esquerda 060 para iniciar a formação. Gente, por quantas milhas o desvio? 25 milhas, 924. Gente, após desvio, voa Jamo, gol no 924. Após desvio, Jamo, 924. Decolagem 2404, 1900 graus, 1 segundo. Livre decolagem 2404. Voo 600.010. Será a corrida do KC após a Lima, tem? Após decolagem 07, a Lima tem 600. Decola o 04, controle 1208. Confirme o controle? 120 decima 8. 208, obrigado. 030, limite lock, 2409. Salvador, boa tarde, Força Aérea 2404. Força Aérea 2404, contato radar 320, saída da EL. 04. 1924. 924, você tem? Reporte rápido, Ando Jamo, Gol 924, centro não autoriza a tirar para Aracaju. Ainda adianta essa informação. Entendi. Azul 4196, nesta proa, desça para 3.000 pés, ajuste no 090. No 090, ajustado a 3.000 pés, desça Azul 4196. Correcionei de decolagem, vento 100 graus, 109. Iniciando, 100. Alta forte de enfermo, motivo da redução? Reduzindo para 809, 241, na minha. O senhor segue como número 2. Gente. Oi, boa tarde, está 3283, espera da 10 próximo. Autorizado, né, Matei? 3283. Só vem matar, mantendo 180? Ainda tem, cara. Já nivelou a 1.500 pés. Está mantendo 1.50 de cidade. Já tem 7. O Gol no 924, ficando 9.0, pode chamar o 7? 7. Mas quantas milhas tu desviou? 5 milhas, 924. 7. Rapaz, já para onde, Jamo? 7. Decolo 06, controle 120, decima 8. 600. Já levou? Gol no 600, contato radar 370, sai da PUCA. 370 da PUCA, 600. Já falou no chão, gol no lado do estado. Sente, agora de transferência. Azul 4196, nessa proa, está certo o localizador. Certo, está nessa proa, o azul 4196. 80 graus, 159. Iniciando, está 3283. Edan 2404. Controle Salvador, TRIP 5626, tem que derrubar. TRIP 5626, identifica a chegada BOF e reporta até as descidas. Chegada bom, você pode dar. 924, cruza 230. Você tem um desvio, gol no 924? Negativo. Gente, chame o centro, 12545-2085, gol no 924. Obrigado, bom dia. Decola o 08, controle 120, decima 8. 208, bom domingo, tá 3283. Afirmativo, cara, já avisou com o carro, vai ser 190. Gente, chama a torre 1895, bom pouso. 1895, grave, 4116, desça para 2.000 pés, hoje chama 010, inicie redução para aproximação. Reduzindo, estabilizado, azul 4116. Controle, muito boa tarde, tá 3283, essa escuta. Então tá livre já o pouso na 35, cheque trem, vento 060 graus, 122. Tony, código 5172, TAN 3283. 5172, desculpa. Controle TAN 3205. Prossiga, 3205. Cruzando 170, Corina Pro de Brite, tá presente? Chama Recife 1251, 3325, coordenem diretamente com o mesmo. 3325, tá 3305. 3325. 3325, obrigado. Estabilizou, 4196. Azul 4196, completa sinal, reduzindo para aproximação, torre 1895. Azul 4196, bom pulso. 1895, reduzindo, 4196. Passaredo 2262, chama Recife, 1260-133.5. 260, alternativa 33? 135.3. 353, obrigado. Ação 4196. agora em contato radar, 5 milhas de Salvador, suba para 190, sai da Puca. 190, Puca, está 3283. Força Aérea 2404. Prossiga. Recife 251-3325. Recife 513325, Recife. Obrigado. Pouso Azul 4116. Recife 1245-2085. 300. Negativo. Mantenha a saída, o TAN 3223, e chame Recife, 2545-2085. 2545-2085, um bom domingo, TAN 3223. Igualmente, bom voo. Obrigado. Boa tarde, boa na 394, ponto de espera da Alfa. Ok, tá liberando aí manter o TAN 394. Venha manter, 394. Azul 4116. 4116, solo aos 15, direita, 129. 121, solo. 211, então, azul 4116. Descido, trip 5626. 626, desce para 4000, ajuste 1010. 1010, 4010. Quatro de decolar, confirma, 100 graus, 12, né? Livre decolagem, no 394. Decola 17, controle 20, decima 8. 208. Torre 548, da tripe, pronto, 090. Autorizado, ali é manter, 54 de meio. Ali mantém, 54 de meio. Controle ao gol. Ó, 394. No 394, contato radar 360, saída da EL. 360, da EL, o 394. Decolagem trip, o vento 100 graus, 129. Livre decolagem, 548. Quebec Eco, Recife, 251, 3325. Clona 3325, volta pra Quebec. Quatro, oito, meia, decola o Juno 9, controle 120, decima 8. 208, ciente, 5486. Controle Salvador, boa tarde, trip 5486. Trip 5486, boa tarde, contato radar na decolagem, submantenha 200, saída Momo. Ciente, na Momo, subindo 200, trip 5486. 5626, desça para 2000 pés, ajuste 1090. Autorização de procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado. Sente com 1020, descendo para 2000 pés. 5626. IP5486 tem condições de cumprir o perfil de saída da saída MUM? Afirmativo. Sente, cumpre o perfil de saída, tráfego 1 hora, 19 milhas rumo sudoeste, passa no nível de voo 095 para 2000 pés, Alfa Tango 72. Sente o DIP5486. Gol no 394, suba restrita, nível de voo 340, solicitação do centro Recife. 340 Recife. Restrito, voo na 394. Quando achar 63, não tem? IP5486, vou direto Cogbo. Direto Cogbo, 5486. Chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 125, 133.25, Recife, voo 934. Afirma. localizador 5626. Trip 5626, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118-95. 1895. Oi, Salvador, trip 5626, localizador. 5626, estamos com a chuva leve na vertical já se dissipando. Check trem autorizado, pouso 100 graus, 10 mais. Tem, chega o trem, descemos, vamos parar, baixar, checado já. Você na 6326, boa tarde, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1090. 1090 para 5000 Mari, cliente da Rumble. Toma quadrilha, boa tarde. Chegar na 6315, quando estará da BES, pronto para a decolagem. Ok, mantém a posição, 6315. Bem, vou achar, né? Após o trip ali, mantém. Mantém, vou chamar a minha. Center, solo aos 3-1 no direito, 2-1 no 9, 2-1 no 1, solo. Center, 2-1 no 1, né? Colagem, o 6315, 100 graus, 129. Pela colagem, hoje 6315. É 315, decola aos 33, controle 120, desce a 8. 208, bom dia. Doutor, é o acionamento 315. Oceano 315 é o controle, está em contato, radar. Oficial, boa tarde, senhor. Pode falar, líder da presente, Oceano? Ah, positivo, está autorizado. Muito obrigado, acionamento 315. Eu não entendi. Muito obrigado por coordenação, vou valer, deu o chanel 63 e não sei o que é. Positivo, lenda direto. Oceano 315. Chega. A gente vai abreviar essa sua trajetória. Quando você estiver passando 080, vamos partir direto para Brilho. Muito obrigado, senhor. Não entendo, então, vou abrir. Eu vou 6315 da Oceana. Oceano 6326 está autorizado a aproximação ILF. TRIP-546, Chame Recife, frequência 1260, TRIP-546. TRIP-560, se está do primeiro, boa. 6935, passando 80, Buena Brisa, está presente. Positivo. Quebec Serra, ajuste no 0 no 0. Correção autorizada, alinhar e manter o no 7. Down direto Duna 3000 com 1010 pro ILS, igual 648. Duna 3000 com 1010 ILS. Botão o quilo, meu anjo, controle. Pés autorizado, seu rádio está clareza, intensidade 3. O senhor aumentou o tom de voz, melhorou um pouquinho. Positiva, esse seu microfone aí, viu? Você no 326, aproximação para pouco.